hora que tu mais esperou, piranha. Chegou, chegou. Abaixa a cabeça e passa a respeitar. Fudeu, porra. A tropa tá pra frente, porra. Tu conhece, né? Nova geração da putaria, porra. Esse é o meu Mano MB original. MB original. Tô mandando ela de favela. Do sexo, fez um convite pra mim, 24 horas de trânsito, com 7 assim, tá com um pouco no cozinho. É uma ligação da putaria que me cede, ela foi mais reverência. Se tu quer participar, dois dias pra tua piranha que eu tô percebendo. Você me encontra, eu tô bolado, pode deixar mais calma no meu quarto. Senta. Pode deixar mais calma no meu quarto. Tá impressionada com o que viu na sua frente. Menor cara de bandido, de Glock e várias correntes. Sabe que é perigoso, mas quer se envolver com a gente. Vou descarregar o pente na tcheca dessa doente. Na checa dessa doente. Ela vem com a buceta na onda do lança. Então balança essa bunda pro pai da criança. Balança essa bunda pro pai da criança. Balança essa bunda pro pai da criança. Balança essa bunda pro pai da criança. Balança pro pai da criança. Balança pro pai da criança. Balança essa bunda pro pai da criança. Balança pro pai da criança. Balança essa bunda pro pai da criança. Eu vou botando, eu vou botando tudo dentro. Eu vou botando tudo dentro. É a nova geração da putaria que te pega e cê fala que tá doendo. Meu vulgo, cê vai gemendo. Meu vulgo, você vai gemendo. Pra não te machucar, vou te encher de tesão e vou te botar pra sentar. Mas tu pode vir tranquila que eu não vou te machucar. Vai ficar de pé na bunda quando eu te penetrar. Vou te botar pra sentar. Vou começar com o dedinho só pra não te machucar. Vou te encher de tesão e vou te botar pra sentar. NGDP, só moleque louco, pai, nova geração, carai, só moleque louco. Na piranha é pau, na tcheque, no sapato é só pipo. Ela tá postando no story que tá sentando na pica de ladrão. Tem motão, tem carrão, tem dinheiro, então tá bom. Então tá bom. Grita bem alto pra tua amigo ouvir, quem te bota é a nova geração. Grita bem alto pra tua amigo ouvir, quem te come é a nova geração. Vai, quem te bota é a nova geração. Quem te come é a nova geração. Vai, quem te bota é a nova geração. Quem te come é a nova geração. Vai, quem te bota é a nova geração. Então tá bom. Grita bem alto pra tua amigo ouvir, quem te bota é a nova geração. Quem te bota é a nova geração. Esse é o girar. Baixa a cabeça e passa a respeitar, porra. A tropa tá pra frente, porra. A geração da putaria, porra. Fudeu, porra. MP original. Diretamente de Gotham City. Só traga porra.